Então, assim, primeiro tem que pensar um pouquinho de que é a narrativa, né? Eu acho. Eu vou explicar por quê. Tem pelo menos três tipos de narrativas. Tem uma narrativa que é a narrativa do processo, do nosso, que é esse que está acontecendo agora, deixar assim, é o que a gente tem colocado nas redes sociais e tal. Tem uma narrativa que são as narrativas possíveis a partir do ônibus, os documentários, sei lá, os livros, as fotos, os áudios, que são a narrativa criada a partir das viagens. Né? E tem uma terceira narrativa que eu notava. Oi, essa é a Chica, esse é o meu sucesso. Vocês estão chegando no, na discussão da narrativa do busão, a discussão da boniteza acabou de acabar. A discussão de quem está bonita é essa. Alguém quer ver o dedo. Aí é uma limpa. Uma régua. Mas dá um pouco nas tractanas que eu acho que pode. Aqui é narrativa. Tem a de sustentabilidade também que fica no segundo lugar. Na segunda forma, sim. Enfim, as três são bem legais. Eu também gosto. Eles são mais de design do banheiro. O Han é design, consultor de coisas. O Han é desenhador. E acho que é produtor cultural. Hoje a gente pode fazer o seguinte, vai continuar lá. Então, sim, vai continuar. Se quiser passar depois também, pode. Ela está voada, ela vai pegar o mic no ar. É, mas fica um pouquinho, só para você preparar. Tá bom, gente, pior que esse aqui. E aí, gente, eu já vou estou quase indo para a cadeira, você tem que ir antes. É muito bom. Deixa eu política, digamos assim, que é como é que a gente vai organizar as viagens de ônibus, como é que a gente vai eleger prioridades para onde o ônibus vai, para que lugares, o que a gente vai, o que o ônibus é a narrativa de fora, de dentro para fora do ônibus, entendeu? Não sei se eu estou entendendo, quando a gente fez a entrevista da MTV aqui, a gente ficou falando que o ônibus, na verdade, tinha ficado maior que o ônibus, porque na verdade ele era um símbolo de um projeto que deu certo, colaborativo, que se sustenta e está dando uma super visibilidade. Então, é um pouco dessa presença política, do que ele significa, isso, do efeito exemplar que ele isso pode dar para outras manifestações. E aí eu acho que a gente podia fazer uma rodada de ideias, como é que cada um está pensando em fazer narrativas, qualquer uma dessas três, e aí depois ver para onde a gente encaminha, né? O que vocês acham? Não, vamos então? Quem começa? Vai lá, Bom, é o seguinte, eu sou arquiteto, mas sempre gostei de vídeo e tal, eu era coordenado a TV Cook Interativa. Então, procurar fazer vídeos para a internet, mas também com um pouco de interatividade, essa coisa toda. Então, na verdade, eu fico pensando numa, hoje em dia, numa linguagem meio Twitter, né? Então, o que eu estava até discutindo, você estava acompanhando aquele documentário hacker, aquele papo? Eu fiquei pensando, puta, como é que a gente faz um documentário colaborativo com um monte de pessoas? Daí fiquei pensando e tentando valorizar um grande banco de dados onde todo mundo capta as suas imagens e disponibiliza para todo mundo no Creative Commons. E cada um edita como quiser. Daí vão aparecer várias versões de conteúdos e daí vai emergindo naturalmente. Ah, esse aqui é legal, esse aqui está mais legal, junta com esse, tentar fazer uma coisa. Então não teria uma coisa oficial. Mas o grande legado aí seria esse banco de imagens e banco de vídeos, né? Que porque, meu, se o negócio é hacker, é transparente, é meio foda eu pegar uma entrevista sua, eu vou usar pro meu vídeo, entendeu? Acho que tem que botar na roda toda a imagem captada. Acho que seria um pré-requisito na minha opinião. Essa ideia surgiu quando a gente começou a fazer o vídeo do ônibus hacker. Do documentário hacker. Não, né? Na verdade, o primeiro dia foi a conclusão mesmo que a gente colocou no Catarse. E até lançar aquele documentário que era. Lançaram a política do Creative Commons, né, dos direitos autorais, que era um documentário. E eles fizeram isso, eles colocaram um grande. Todas as imagens, o bruto, está disponível para vocês. Só que o operacional disso é meio pentelho, né? Porque então, imagem, vídeo e tal, tem as coisas de alta definição. O operacional, que é o seguinte: o pessoal do Multigame, a Mayra é do Multigame, ela está lá na reunião da sustentabilidade, pediu para apresentar aqui. Eles têm um projeto que chama Em Busca do Brasil Precário, ela já postou isso lá na lista, está divulgada a lista e tal. E aí o que é? Eles querem fazer uma plataforma, que é essa plataforma para onde subir todos esses conteúdos, né? E também essa plataforma vai sempre estar geolocalizando ônibus, né? E fazer chamadas, como é Em Busca do Brasil Precário, quer dizer, eles querem acompanhar as viagens do ônibus e aí achar, a tese deles é que existe um hiato entre o que é o futuro e o que é o ultrapassado, que é a gambiarra do Brasil, que grande parte do Brasil está ficando na gambiarra. Então, o interesse deles é esse, acompanhar as viagens. Eles têm câmera, gente que sabe fazer e tal, mas a ideia deles é a cada viagem fazer uma chamada para roteiro, e aí o roteiro seria... Não é um roteiro de filme, é um roteiro de documentário. É uma pesquisa na cidade para onde o ônibus vai, quais são as tretas, quais são os temas bacanas. Fazer chamada na rede para as pessoas fazerem isso, também para as pessoas captarem as imagens e fazerem os vídeos. Eles têm uma grana, que eu não lembro de que projeto, do Mídias Livres, que eles estão querendo usar para fazer a plataforma. Né? A ideia é, tudo que fosse produzido ia subir para essa plataforma colaborativa, tanto editado, eu não tenho certeza se não editado, mas eu suponho que sim, né? E aí, é isso, a proposta deles é fazer isso. Então, deixa eu só dar um pitaco aí que eu conversei um pouco com ela. Eu acho que ela queria subir os editados, não os brutos, viu? Mas é meio complicado. Então, eu também dei uma conversada com ela, tem as duas coisas. Acho que tem um material que eles vão gerar a partir dos vídeos deles, que eles querem colocar o editado para que isso seja motriz para outras pessoas também produzirem material, e esse material produzido por todo mundo não necessariamente é editado. Então a gente, eu acho, então entre as duas coisas tem... É só botar uma tagzinha para resolver, né? Exatamente. Mas eu acho que tem três desafios, pelo menos, que estão... Fabrício, desculpa, cheguei atrasadaço. Eu acho que a gente tem que captar, para captar a gente tem muitos formatos, então tem desde a câmera filmadora até o celular, aí você tem streaming junto, então assim, na medida do possível, sempre que der para fazer streaming junto é melhor, porque você pega um ao vivo, mas o desafio é você fazer streaming, mas conseguir registrar ao mesmo tempo. E o melhor dos mundos seria um registro que automaticamente sobe, né? Que é uma coisa que está começando a acontecer, pelo menos... Twitchcam faz isso, né? Então, Twitchcam e o Kik faz isso, mas o que eu estava querendo pensar é quais são os formatos que eles sobem, né? Então, tipo, tem qualidade, né? Porque isso tem que ser reapropriado. Eu tô ligando uma alta definição e o Twitchcam está salvando numa redução miserável, né? Tem isso e tem um formato, né? Então, você poder baixar e editar por você mesmo. Assim, não é um assistir depois, é baixar e ser editado. Mas se está no ar, não é tirar, né? Então, eu não tô partindo das coisas que eu já vi acontecer, mas isso é o ideal. Porque assim, tem uma questão sempre que... Isso a gente falando só de vídeo, né? Tem mil outras narrativas, mas... Que é sempre a sincronia do vídeo. Você registra, aí demora um tempo para você subir, depois de subir, o material já não está tão vivo quanto, como quando você filmou. Então, por isso que talvez tentar achar aqui entre nós alternativas. Talvez seja o Tweetcanyon e o Kik que a gente tem disponível. Uhum. Mas o mundo ideal seria o banco de dados que você falou, uhum, com alguma temática para premiar. Eu acho que a temática que o pessoal, que a Maíra e o pessoal da gente está trazendo, eu acho bem legal para começar alguma coisa. Porque senão também às vezes fica meio abertura total. Não sei, eu gosto de trabalhar com alguma materialidade, talvez. Todo mundo vai ter liberdade para filmar o que quiser. Mas enfim, eu acho que uma temática é legal. E essa dificuldade, né? Então, a gente é multiformato, gostaria que fosse ao vivo e sincronizado. Então, no momento que você filma, já aparece. Lógico, com câmera filmadora não dá. Então, assim, não sei, eu só coloquei problemas, não sei. Não, câmera filmadora, muitas têm saído USB já. Não, tem, mas que eu digo assim, talvez só celular que consiga, no momento que você está filmando, ele já está mandando para algum lugar e esse algum lugar já está disponibilizando para baixar. Eu não conhecia. Melhor ainda. Que aí isso pode faltar, se for comprado algum equipamento, alguma coisa assim, isso pode faltar a compra já, né? É, isso é uma coisa interessante, como é que compra de equipamento, né? Alguma coisa. Se vai acontecer ou não. Oi. Então, você falou que tem dois tipos de narrativa aí, vocês usaram essa palavra, né? Que é isso que a gente tá fazendo agora, filmando as reuniões, gravando essas coisas, o processo, e o que seria o produto... O ônibus rodando, né? Eu sou um filmmaker amador, assim, o que me dá dinheiro na vida é programação. Mas eu tenho um banco de vídeos, um banco de imagem bem grande também. Então eu piro nessas coisas de... Eu tenho até algum código que está no GitHub, é open source. Poderia ser até reutilizado para essa plataforma ou alguma coisa assim. E o tamanho de HD, essas coisas, não é um problema para então, gente? Mas isso você converte, né? Pra então, esse... Não alta definição, hard disk, tamanho de hard disk. Storage é barato. Isso aí... Você tem que botar na roda, você tem esse espaço, a gente compra... Internet Archive, você pode subir quando você quiser. Meu site inteiro tá no Internet Archive. Todos os vídeos que eu tenho lá... Acho que você falou isso na lista, né, quando a gente falou documentário rápido. Eu tenho um monte de HD externo cheio de vídeo, mas é porque eu gosto de guardar as coisas na minha casa, né? Na minha gaveta também. Mas tá tudo no Internet Archive também. Mas voltando ali, alguma das coisas que vocês chamam narrativa, na verdade eu chamo de simplesmente documentação, né? Só tá... capturando o que está acontecendo, né? Então, está acontecendo uma história, é uma narrativa, mas você não está inventando nada, não tá, você está só documentando. Enfim, e você não está editando esses vídeos, né? O Twitchcan está do jeito que está. A transmissão é pronta. E aí, nessas, com uma intersecção com a parte do Tractan, que está rolando aqui do lado e tal, eu acho que, e com o que você falou de coisas que já sobem para a rede e está alimentando alguma coisa automaticamente, sem ninguém ter que colocar a mão em nenhuma câmera, essa parte de autodocumentação eu acho importante ter no ônibus, de alguma forma. Mesmo que tenha um botão liga e desliga para certas situações que você, sei lá, para a cidade, ou você está filmando alguma coisa que não pode, é legal. O ônibus vira Big Brother Brasil. Por exemplo, na frente. Mas teve, ganhou 1 milhão, cara. Coisas do tipo, deixar alguma coisa do lado de fora do ônibus e depois, via software, ver, reconhecer a partir daquele stream onde passou em alguma placa de trânsito. Aí você consegue fazer mapear placas ou simplesmente tirar um screenshot de cada uma e fazer uma colagem. O Pedro deixou no Wiki até um link para um do it yourself um Street View. Própria coisa do Street View, então essa parte, assim, nós estamos aqui em um grupo que todo mundo tem câmera, todo mundo filma, não sei o quê. essas coisas podem ajudar até nos projetos que não são informativos, que são coisas de mapear e coisas do tipo. O próprio motorista já tem um gatilhozinho que ele tá vindo uma coisa pro mundo, já grava foto. Então, eu não vim aqui para desvirtuar o tema da trilha, então não, mas mapeamento realmente vira parte da narrativa, porque tu pode fazer uma narrativa através de um mapa, né? É, porque a gente fala em narrativa, a gente pensa em vídeo, né? Mas a narrativa pode ser uma história em quadrinhos, né? Pode ser, tem outras narrativas que não só vídeo. É, então. E eu só queria deixar aqui que eu acho que tem uma terceira narrativa aí, né? Então a gente tem a do processo, essa documentação que a gente está fazendo, a do, o que vai ser produto da viagem, mas eu acho que a gente deveria também distribuir, delegar narrativas para onde o ônibus estacionar, entendeu? Jogar a câmera na mão das comunidades locais. Pra... Acho que a gente fala em viagem, não é só dentro do ônibus, é quando você chega, também documenta. Não, então, tudo que a Maria estava falando, é a transformação do ambiente. Ensinar a converter um vídeo para um formato. Eu estou dizendo, tipo, replicar para a comunidade que eles estão fazendo, que ele documente o pós-visita. O documentário do prisioneiro da Grade de Ferro, vocês viram? O cara fez a oficina com os presidiários, eles mesmos filmavam. É, então, esse tipo de coisa, eu acho que é uma nos caras filmarem e também incorporar no ônibus oficina de formato. É, não, é uma oficina de roteiro, que seja. É, eu acho que uma das ideias que já tinham surgido até quando... No projeto do Catarse a gente apresentou, que era a ideia de fazer oficinas de audiovisual. E acho que essas oficinas a gente pode preparar elas para que elas gerem produtos, né? Para que elas gerem... Uhum. As oficinas, né, de e aí, provavelmente, a gente distribuiu uma coisa que é bacana, são aquelas câmeras, tipo a Flip, né? Aham, que são baratas, alta definição, tem um áudio bem ok, e você consegue distribuir, comprar, tipo, 5 e deixar... E o celular também tem muito apoio de celular. Eu já fiz umas oficinas com comunidade de celular. Também. Galho, né? E é legal porque daí eles conseguem aproveitar, porque o celular todo mundo tem. Né? E na parte que você falou, então, pra mim o importante é o que eu. É bicudo? Aham, bicudo. Bicudo. Então, eu acho que qualquer coisa que a gente pense, essa parte de ter o banco de dados e todo mundo dividir o que tá filmando, eu acho que é legal, é muito importante. Assim. Estava vendo outro dia e tem um programa, um software open source também que chama Corsaco. Corsaco, sim. Você já usou? Eu nunca usei, eu vi apresentações com ele. Assim, eu tentei instalar na minha máquina e ainda não usei. Ele funciona como uma espécie de banco de dados, você pega os vídeos, coloca lá, vai atrelando tags, informações sobre os vídeos, e aí de acordo com que a pessoa escolhe assistir, ele escolhe qual que é o próximo. Então você faz uma edição não linear, mas não renderiza, na verdade fica meio hiper... Uma sacadinha, assim, que eu achei que foi uma sacadinha deles e um negócio que é meio que um conceito dentro desse software, é que você tem o que eles chamam de unidades pequenas de uma história, né? Então, você chama de lexia do Roland Barthes lá, pequeno significado. É isso, é isso mesmo. É esse nome em inglês, que é espanhol, tem um significado, não sei o quê. E coisas que a câmera está simplesmente colada no ônibus não gera isso. Né? Então, você pode ou uma pessoa que está querendo fazer um documentário, alguma coisa, vai fazer o documentário dele, beleza, mas doa esses pequenos pedaços pro bem comum, vamos dizer assim. E aí, tudo bem, ganha o seu Oscar lá com as suas coisas, mas deixa umas coisas em Creative Commons para a gente fazer as nossas costuradas também. Então, quando a gente falou da documentação, acho que é uma parte do banco de dados, mas esse banco de dados era para remixar. Agora, fazendo um paralelo com TV, em TV você tem um cara que corta a câmera, né? Então você pode criar uma narrativa, de repente você tem várias câmeras, você pode criar uma narrativa só cortando. É lógico que exige um talento e pode ser que fique uma porcaria, né? Mas a ideia é remixar, mas essa ideia de você ter o trechinho limpo, recortado, esse trechinho é legal, eu tagueio ele e tal, isso já é um meio termo, né? O editado pronto para ser linkado, né? Como é que chama? Korsakov? Korsakov. Korsakov. Já começou porque o cara começou a captar síndrome de bebedeira, como que as pessoas ficavam quando e é bem como Twitter, que elas falavam, né? Sobre bebedeira. E é bem Twitter, você ter um vídeo Twitter e de repente linkar isso e fazer um ecossistema de... Então, mas ó, tem dois trabalhos bem grandes aí, um material muito grande para editar, sempre dá um trampo da porra, e um material muito grande para taguear também dá um trampo da porra. Também. Então é porque necessariamente tem que ser alguém que assistiu o vídeo, em algum momento ali vai adicionando tags. Ah, mas se tiver picotado em tamanhos razoáveis, possível, dá para distribuir. Dá para distribuir. Esse é um e não só entre nós, dá para até pagar uns Mechanical Turk, Mas aí entra uma questão técnica que eu queria até ver a viabilidade, porque eu não me lembro no Korsakov como você atrelava essas tags. Porque no geral os vídeos não tem meta tags. Entendeu? O formato de vídeo, AVI, UV, entendeu? MP4 até tem uma trilha assim. Mas o software lê isso, né? Mas independente, eu acho que a gente tem que fazer por fora. Entendi. Que tal? Vocês acham que uma proposta seria criar uma coisa fácil de ensinar para os caras que vão captar imagens como gerar essas pequenas unidades e colocar nesse possível banco de dados? Tipo, fazer um apostila, um tutorial, alguma coisa? Pode ser. Porque assim, o problema é, se tiver um olho no ônibus, se tiver os streams, você vai ter uma enorme... Nossa! Tem muita imagem e a probabilidade de fazer porra é uma coisa muito grande. É grande. Eu ia falar uma coisa. Então talvez uma coisa bacana que a gente possa pensar é como é que a gente... sobe essas coisas para o Korsakov ou para algo parecido, ou para essa plataforma do Multigami, né? Como é que a gente criou uma maneira das pessoas conseguirem subir seus pequenos trechinhos tagueados? Tagueados e acho que até, dizia o Fabrício, acho que uma das ideias é a própria possibilidade da gente difundir a ideia das licenças, então, né, porque tendo nos lugares, assim, do tipo, então, tagueado e com alguma licença que ele gostaria de colocar. Então, assim, esse é um ponto importante que você levantou aí. Isso. Disseminar essa consciência. Eu acho que tem que ser tudo aberto, cara. Sim, tem que ser tudo aberto, mas aí tem release de imagem, tem um monte de coisa aí. Música, às vezes você grava com alguma música que tá gostando. Então, aí que tá. O meu banco de imagens eu fiz só de coisa de bicho, natureza, não tem nada de ser humano, justamente porque eu tenho dor de cabeça. Tem que ver se a trilha tá branca, né? Se é que ele pode ser usado por qualquer um. Eu queria falar o seguinte, eu tenho alguns amigos na O2, eles me passaram uma metodologia. Então, talvez um produto seja desenvolver uma metodologia. Pô, gravou... já limpa, já tagueia, porque senão vai acumulando. Então, Fernando Meirelles, ele tem os maiores tamanhos de arquivos, porque os caras ficam gravando em alta definição, indefinidamente, o cara ficava louco. Então, ele criou uma metodologia. Você vai gravar tanto, você vai organizar, você vai selecionar as melhores, porque senão a gente enlouquece com quantidade. E você vai subir para a plataforma Multigami. Já, mais limpinho e tal. Isso é bem legal. Na verdade, eu acho que todas, desde a época da edição linear, tinha essa questão. Você não podia gravar mais do que você. Só. Mas é que agora ficou muito barato, muito fácil, não, né? Antes, para você armazenar, era uma parede, assim, eu fui trabalhar com uma produtora que era parede inteira de fitas, assim. Então hoje não, hoje você coloca tudo no HD. Agora, eu acho que as duas coisas são muito legais, tanto a pessoa com a câmera, quanto esses registros olho ampliado. Não, só que a definição do que é aquele olho ampliado vai depender de alguém ficar olhando ali, cortar algum trecho e falar, ó, aqui aconteceu e não mas, então, claro. Mas eu não acho que a gente tem que jogar fora o que não for usar. Deixa lá, porque história já é barata. E se for um negócio bem organizado, alguém pode, por coincidência, assim, entropia, cair num negócio interessante, que nem no Concede lá, o Pop me passou um HD dele lá, com não sei quantos gigas de documento lá, do Ministério da Justiça. Isso. Aí eu falei, meu, o que eu vou fazer com isso? O que dá pra fazer de legal com isso? Se a gente tivesse a API do ônibus, eu falava assim, a cada 2-5 metros que o ônibus andar, me mostra um documento. Aí fica uma tela passando o documento, eu não vou estar olhando para aquela tela toda hora, mas às vezes eu olho lá e falo, esse tema não interessa, salvo. Entendeu? Só um exemplo, pode ser, então deixa tudo isso na rede, uhum, e faz algumas brincadeiras interessantes, cara, que tipo, faz uma parede do ônibus, uma paisagem, ficar passando coisas que quando você fala, isso pode ser interessante, você bate num botão, ele... Mano, você pode acelerar para fazer um dar uma animada, fazer um negócio passando, né? Dar uma animada, dar uma acelerada, de repente ver um negócio passando rápido assim na rua. Né? Olha, então isso é até legal pela própria coisa da infraestrutura e do ônibus, essa coisa de poder ter uma tela que vá, né, rodando coisas e tal, interessante isso. É, que você está saindo do lugar, fora. Dentro. Você está saindo do lugar onde você fez o evento. É porque é uma viagem longa. Um filme skin, às vezes você está só dormindo, lá, ou não fazendo nada. Se você olhar para o teto e estiver passando as coisas que estão no arquivo, você fala, meu, olha essa cena que tinha das crianças brincando assim, ou das pessoas que vieram no ônibus fazendo esse tipo de coisa. E isso vai ser legal. Aí você já sintoniza depois. Tem o... Como é que chama? Eu esqueci de agora. Quando você dá um piquezinho lá para marcar o negócio, tem um... Isso. Como é que chama? Um pin lá, um negócio. Às vezes você tá vendo, daí você tá vendo o negócio, você marca, só não precisa apagar ainda, mas você marca pra ver depois, né? Só pra dar um piquezinho, mas pô, isso aqui vale a pena alguém ver, depois, entendeu? Porque é curioso isso, a gente pensar. Se tem uma coisa que as pessoas têm quando estão viajando de ônibus, é tempo. Então essa ideia de que esse tempo, exatamente, não é? E aí esse tempo, em termos do que a gente pensa, de olhar imagens, de edição, etc., poderia ser facilitado. Acho que tem que pensar tem que tem uma coisa muito legal. Assim, tem uma coisa muito legal que você viu uma coisa e não conseguiu pegar. Puta, isso aí, pô, que legal já foi. Não deu pra tirar foto, não deu pra gravar. Se o negócio tá gravando, você volta atrás, nossa, que imagem sensacional que eu perdi, não consegui tirar foto. Se tá tudo gravando, você volta atrás. Mas depois a câmera não vai estar no celular, vai estar no ônibus. Não, tem várias câmeras, né? Tem várias ela câmeras. Ela vai conseguir outra coisa. Não, tô brincando. É porque eu fico nessa viagem também. Não é? A gente sempre perde alguma coisa, né? Tem que pensar agora custos, né, gente? Quantos microbolsas são necessários para colocar essas câmeras? A gente tem que pensar na viabilização. Acho que uma tem que ser na frente do ônibus para ver o caminho, né? Sim. Não sei o que vocês acham. Outra para dentro. Depois a outra pode ser. A gente normal. Poderia fazer uma gangue, assim. A gente poderia chamar o pessoal da. Tá, ou o pessoal do Montigami propõe 5 microbolsas para criação da plataforma de subida de... Mas é, acho que é muita microbolsa. Segundo o Fabrício falou, é 5 microbolsas para a plataforma, acho muita coisa, não acho? Tem que fazer. 5 mil reais? Não, 5 micro. É, 5 microbolsas é. Não, mas eles estão pensando em microbolsa de 200 reais. Porque microbolsa é mil, né? Então uma microbolsa é mil reais. Mas a narrativa seria só parte mil do vídeo. Mil reais fechadas. Oi? Seria só parte do vídeo, porque a gente também tinha falado de texto, áudio, foto. Então essa plataforma tem que ter subida para tudo. Isso. Teria o vídeo, não, ele pode... Não, então, aí pra mim já não faz sentido. Você dá X mil reais pra um cara fazer um sistema que tem tudo. Até, né, inclui aqui Team Sync, né? Não, tem que ser coisas modulares... Integradas. E depois vê o que faz, porque... Não é a primeira vez que eu ouço essa história de que alguém daqui quer fazer uma super plataforma que vai resolver a vida de todo mundo e vai ser maravilhosa. Isso já faz uns 4 anos que eu ouço essa história aí. Tipo, eu fiz o que eu precisava pro meu site, eu vi outros sites fazendo coisas que eles precisavam. E esses caras estão andando. E tem gente parada ainda pensando no super sistema perfeito. Aliás, por isso que é micro bolsa, não mega bolsa. É. Uma mega bolsa e resolve tudo, né? Parte da grana vai para os recursos. Ah, então a parte de mídia já seria. Então, quais são as nossas. É, a pergunta é: tem alguma coisa aqui que daria para ajudar com dinheiro? Eu não sei. Sim. Porque Eu acho que tem uma esse galinha... sistema plataforma, você acha que é fácil? Que não, não é fácil. Ah, não. Eu acho que ele não deve ser feito. Eu acho que deve ser feito. Ah, não mega, mas acho que uma para guiar os vídeos. Um sistema para guiar, isso é um negócio com começo, meio e fim, que dá para fazer. Isso eu acho bacana. Entendeu? Uh-huh. Esse tipo de ferramenta pequena, com começo, meio e fim, com um único propósito, isso eu apoio. Isso eu acho que vale a pena gastar dinheiro. Eu também. Então vamos descrever direitinho o que seria isso? Seria um sistema barra tutorial para ensinar as pessoas a taguearem, exportarem, subirem, eu não sei o nome disso, coisas para o curso Corv, é Raul? É essa plataforma? Não, não, não. Mas para algo para onde, então? Para nuvem. Para nuvem. Para onde você quiser. Você de uma forma que o cara possa baixar. Não, mas aqui tem uma coisa legal que é a indexação por tags, que o cara vai construir a narrativa só procurando a tag. Uhum. Sim, mas... Não cruza mais. Não, tudo bem, mas isso é um banco de dados. Você não tem vídeo guardado naquele banco de dados, você só tem o metadado. Ele pode estar em qualquer lugar. Você hospeda o vídeo onde você quiser. O vídeo pode estar hospedado em X, no YouTube, no archive. Ou tipo, isso. Se tem um negócio que ajuda vídeo e que todo mundo vai precisar e que seria legal ter no busão, é muito HD. Então, compra um RAID lá, não sei o que, não sei quantos tera, todo mundo pode jogar coisa. E daí toda a galera que tem câmera de mão. Não, mas a proposta deles é dispor, inclusive, estrutura infrafísica para as pessoas subirem coisas. Sim, HD. Não, é nuvem. É nuvem? Coisa pra... Não, porque se for HD não faz sentido. HD não faz sentido porque primeiro que não vai ter, por mais que sejam teras e teras, vai chegar uma hora. É, esgotável. Não, mas... A hora que o ônibus estacionar, você sobe pra cá. É, eu fiquei pensando, se você vai ter conexão o tempo todo e tal, porque mas você vai com a câmera lá na mão, você vai lá, descarrega no HD e vai gravando. HD é uma coisa que é, tipo, se a gente for disponibilizar, é sem fim e é caro pra caralho. Muito caro. Cada um leva algum. HD é barato. Ah, não, tudo bem, é. Cada um leva e faz um negócio lá que você espeta pra ajudar os outros. Porque o meu problema é o upload. Se você fazer upload de um vídeo em alta definição, demora pra cacete. E aí, você não tá, se todos os interessados já estão dentro do ônibus, cada um pluga o seu HD externo e copia a parte que interessar. Mas para isso funcionar, você precisa ter um mirror dos últimos dias de viagem, isso aqui é local no ônibus, não na internet. Vocês têm ideia de que formato a gente conversa, deixa todos, tem um que já tenha mais meta tag, daquele Og Vorg, não, tem aquele do... deixa tudo raw. Quanto menos converter, melhor. É a minha opinião. Assim, algumas coisas você esses criticam aí, tá, tudo bem. Deixa o pior possível, porque a única coisa é você ter mais ou menos o que aconteceu e o áudio. Isso é importante. Agora, se é paisagem, pessoas, então, mas coisas que vai virar um filme. Os trechinhos editados, por exemplo, já não era legal ter um formato aberto, que teve esse metatec. Na hora de publicar para a web, e aí você converte para a sua. Um vídeo em específico. O que, que a gente pode fazer com a grana das micro bolsas que ajuda nisso? O Fabrício falou muito HD, é isso? É, compra uma máquina para o Rubens, servidor. Acho que vale a pena. Acho que vale a pena. Não sei se é muito HD, mas algo. E isso é uma coisa. Não, mas isso, outros projetos já vão precisar também. Então, é uma parte desse servidor. Compartilha. Segunda coisa. Esse tutorial que ensina como as pessoas sabem coisas. Aí, tá. Isso faz sentido. Tá. Tem duas coisas, gente. Precisa dar para rapidinho. Primeira, com relação a esses formatos que perguntaram, né? Você perguntou se valeria converter. Eu acho que não vale converter mesmo depois que subir. Se não for possível dar um play, se não for possível ver, fique disponibilizado para download. Porque a gente perde quando, né, quando faz qualquer conversão, e porque a gente perde a textura de imagem original. Isso é uma coisa que é muito, cada vez mais investigada e que é muito legal. Então, assim, por exemplo, quando a gente for falar de câmera, eu acho que uma das coisas mais legais é a gente ter câmeras de segurança, porque é um valor extremamente baixo, uma textura de imagem muito específica que está relacionada com o real. A pessoa olha aquilo e fala, isso é verdade. Ele não questiona. Entre outras entre outras coisas. Mas assim, a gente vai ter múltiplos formatos, então quanto menos converter, melhor, mesmo para publicar. É, e aí, do negócio do centralizar e fazer algo que resolve tudo, eu não tenho nenhuma perspectiva de que vá rolar isso. Mas eu estava pensando na possibilidade da gente, do material que for publicado, a gente subir as coisas, taguear de acordo com alguma taxonomia que a gente definido, tipo vídeo, foto, geolocalização, parará, parará. Uhum. E aí, dentro de cada um deles, a gente tem um guia prático para cada formato. Vamos dizer assim, no vídeo, você tem que descrever qual que é a cena, procure ser curto no corte, coisas desse tipo. E aí, esse lugar seria uma espécie de um blog só. Tudo que está subindo, tudo que tá subindo vai atualizando. E aí ele pode navegar pelos 5 formatos ou pelas tags da narrativa desses 5 formatos. Talvez haveria nos 5 formatos categorias e na narrativa tags, para a gente conseguir diferenciar. Mas eu acho algo relativamente simples a gente pensar num formato de blog só para documento. O que eu estou pensando é o seguinte, é só uma visualização do que é o HD, do que é a nuvem onde a gente está subindo isso, entendeu? Só isso, não tem um papel em si de narrativa. Agora, no archive da vida, você tem um embedzinho que dá para ver o vídeo? Tem. Tá. Ele já gera, já conversa com o formato também. Eu só estou preocupada com a coisa, isso entendi. A gente, só essas coisas muito bolsas. Eu acho, como o pessoal do Multigame quer fazer esse projeto em busca do Brasil precário, vai mobilizar recurso deles, tanto em termos de câmera, de pessoas, de edição, de proposta narrativa para acompanhar as viagens dos ônibus, e está propondo, é uma microbolsa, porque eles vão fazer 5 micro-microbolsas para colocar uma plataforma, pelo menos para subir esse conteúdo no ar, que era legal dar uma microbolsa para eles. Uhum. É uma galera que está querendo trabalhar com isso, tem uma proposta narrativa em cima e vai gerar coisas para o coletivo. Uhum. Né? Não, eu acho legal. Eu acho legal porque instiga a produção de outros grupos também. Exatamente. E é bom ter uma âncora, né? É bom ter alguém que você sabe que vai garantir um produto, porque daí não fica todo mundo faz e também ninguém faz, né? Às vezes, né? É. Agora sim, essa coisa. E a coisa que você falou, Fabrício, do registro, tem duas coisas. Do que você vê enquanto está indo, né? Quando você está indo para a estrada. Eu gostei muito das câmeras de segurança. Pois é, das câmeras de segurança. Então, mas isso eu... É, o webcam. Das placas da estrada. Exatamente. Como é que a gente formata isso? Assim, é legal, é legal ter câmeras boas e lentes boas, é. Mas as outras também é legal. Diferentes visões, ponto de vista e texturas, né? Investigando só essa mesma alta definição, até o webcam. Você pode pegar, mexer, quebrou, custa 60 reais. Mas vocês acham que dá pra fazer um microbolso, para fazer um projetinho do olho do ônibus? De como você coloca essas câmeras de segurança? Do que elas vão estar registrando, aonde isso vai ser armazenado? Tá, eu acho que assim, tem uma coisa que é... Que o ideal seria ter alguém que conhecesse melhor isso. Mas no sistema de câmera de segurança tem os sistemas de monitoramento também, que são aqueles sisteminhas que ficam 8, super 16, fechados, assim. 8, 16 câmeras, e eu queria saber o quanto que aquilo é hackeável, no sentido de, puta, se a gente consegue puxar esse sistema para aparecer numa tela nossa, lá interna, ou alguma coisa assim, esse seria, com certeza, o mais barato. É, você pode fazer várias coisas. O busão saiu de São Paulo, ele está chegando na cidade, a viagem inteira vai ser transmitida num prédio público da cidade. Também, com as 16 câmeras. Também. 16 câmeras passando lá na cidade inteira. E um pouco que eu falei, aquele de ter um diretor de câmera, que ele fala, pô, agora essa aqui tá gravando um negócio legal. Depois você estica ela, não tem problema. Também. Às vezes o cara faz um corte. Né, faz um corte de priorizar. Tem umas especificações, né? Tem câmera de segurança que é pra noite, tem outra que é pra dia. Tem sensor de presença, daí ela começa a gravar. Sim, acho também interessante. Agora sim, primeiro isso, eu só consegui. Eu queria dizer para você o que eu acho que é que precisa ou não de verba a partir do momento que a gente passou a estudar esse parâmetro das câmeras de segurança e esses equipamentos que geram essas imagens em grande quantidade. É isso que eu tô pensando, você falou 60 reais, né? Se a gente usar 4... Não, isso é mais simples. Não precisa, eu acho que isso em si é uma ajuda poderosa do ônibus. Se hackear um sistema de segurança, para criar uma visualização pública, defendendo que, olha, tudo que isso capta tem que ser visto por todo mundo e não só por quem está no controle. Uhum. Tem uma narrativa muito bacana envolvida nessa história. Até tem uma coisa, o pessoal fez uma... Isso foi muito bom, as marchas, qualquer manifestação está sendo filmada pela polícia e isso está fechado. Né? Exatamente, tá aberto. E criaram um evento no Facebook que era para o dia que a polícia ia liberar tudo e tinha umas 40 mil pessoas que confirmaram. Que queria ter acesso ao que afirmava. Inclusive, pode transmitir o que está dentro do ônibus para um telão fora do ônibus também. Transparência total. Então, isso que eu acho que é uma coisa, o telão, né? A gente falou isso em vários momentos, né? De transmitir que a gente possa usar tanto dentro do ônibus quanto fora, né? Não, eu tava falando que eu não sei. Se não me engano, eu tava olhando o Maps, tem uma funcionalidade que são as câmeras também. Então eu acho que eles têm um plano de lá na frente, ao invés de ficar só com um trabalho centralizado neles, de fotos tipo Street View, eles abrirem câmeras de segurança e vão ficar abertos. Eu acho que tem uma discussão aí imensa sobre a questão da segurança. É bem interessante. Então a questão é só que usando isso, a gente está de alguma maneira tematizando. Eu acho que isso é uma coisa de discussão, né? Você tem calor aí começa a virar um panóptico total. Mas de alguma maneira vai funcionar. Se você colocar a câmera voltada para dentro do ônibus, vai funcionar como panóptico. Acho que foi num outro encontro de Scrapper que o pessoal falou que a primeira coisa que o cara vai fazer é como desenhar, fazer uma imagem exata que você consegue acoplar na câmera para que a câmera não mostre as pessoas. Ah, acabei de fazer o negócio do speed, né? Exatamente. O que os caras fizeram? Você põe uma imagem idêntica, cara, né? Não tá acontecendo nada e lá você tá tocando com a putaria e tá parecendo que não tá acontecendo nada. Ou então assume, né? Coloca um copo de cerveja. Eu acho que tem Eu acho que seria legal até algum caminho, isso é tranquilo, porque ele é monótono por si só, né? Ele é uma... não tem ação, a obrigatoriedade da ação. Você tem, é mais conceitual mesmo, você entra ali e tá acompanhando aquilo. Agora, transmitir pra dentro... Eu não sei se eu acho bacana, porque não conta muita coisa. O que está rolando dentro? Dentro, o tempo inteiro. Isso não conta. Acho que depende um pouco do que tem dentro também. Se um monte dele sentado, não. Mas de repente pode ser. Ah, sim, mas você vai estar falando de ativar em alguns momentos essa câmera e não de deixar isso. É o seguinte: tem um negócio que é câmera com IP. Essa câmera, ela não está gravando em lugar nenhum. Mas se você acessar o IP dela, você vê o que está passando lá. Assim, e aí gravar. Você, no seu computador, na sua máquina, pode pôr para gravar. Então, essas câmeras, o investimento nisso é só uma câmera com IP. Você acessou o IP dela, você vê o que ela está vendo. Acabou. Aí, se é boring, se é monótono, você ficar vendo um cara dormindo, beleza. Agora, se você está vendo um cara dormindo, e você tem uma sacada, eu posso fazer um filme que eu ponho um bigodinho no cara, alguma coisa vai ficar legal, você grava uns 30 segundos daquilo, faz a sua operação e depois mostra para todo mundo. De novo, na metodologia, quem entrou dentro do ônibus já assina um termo. Então, tem que assinar um termo. Já entregou a Deus, né? Você está no Creative Commons também. O Creative Commons ele não pega direito de imagem, mas pode fazer um modo release também. O cara entra no ônibus, ele aceita Creative Commons e assina um modo release também. Ok. E eu não sei como são essas coisas no Brasil, né? Porque eu acho que não existe o conceito de você dar uma autorização genérica que vale para tudo, entendeu? Você fala assim, eu autorizo você usar a minha imagem num documentário, sobre mais ou menos, cara. Você faz uma propaganda, você assina um negócio e não sabe o que vai rolar lá. Assim, você sabe o que você vai fazer. Mas se o cara zoar com você, depois você pode processar ele. Não, zoar sim, mas transmitir, pegar a imagem bruta, tudo bem, acho que... Não, você deu um azar. Mas... Se a gente tava falando, de quanto é legal filmar a viagem pra dentro inteira. Cara, eu acho, assim, eu... É que às vezes também pode estar só, pode só estar no hackeado. Eu não sei porque serve você criar imagens em tempo real o tempo todo, de verdade. Não, então, é o que eu tava falando pra ele. É o pra eles. No caso de filmar pra dentro, você pode simplesmente colocar a câmera screen IP e quem achar interessante, acessa aquilo e vê o que a câmera está vendo. Você não precisa estar arquivando aquilo. Se alguém achar que um trecho... Mas tem uma câmera ligada dentro do... É uma questão de princípio. Não, mas isso de transparência, mano. Olha só que é o Big Brother. Exatamente. É que acho que transparência não é mais grande. Não, esse é o Big Brother do Sol. Isso aí. Isso começa com alguma coisa olhando pra dentro na discussão, mas isso também serve pra estrutura pra fora. Então, assim, é legal que a gente tá chegando a alternativas possíveis. Porque, por exemplo, o início era registrar, subir pra algum lugar e as pessoas poderem ver. Se você tá mostrando sempre alguma coisa... Exato, aí poder usar. Se você tá mostrando sempre alguma coisa, ou guardando sempre essa alguma coisa, a edição se dá a posteriori. Você tem que olhar, passar esse material, sei lá, em velocidade rápida, alguma coisa assim, para você poder editar. Já é bem diferente daquela perspectiva inicial, entendeu? Entendi. Então, enfim, é uma solução que não é como o Twitchcam e como o Kik. Quer dizer, se está transmitindo ao vivo, as pessoas vão poder ver. Mas é... A gente tem como gravar isso e disponibilizar em trechos, entendeu? Sei lá, as primeiras 10 horas de estrada, as primeiras... Entende? A gente tem como disponibilizar isso depois. Agora, eu acho que a gente está numa necessidade de formatar algumas coisas, né? Definir alguns produtos, porque aí a gente consegue escolher aqui que é IP. Então, porque tem muita coisa que é inútil você guardar também. Então, de repente, uma coisa você fala assim, ó, a viagem está aqui. Nós estamos subindo essa página que vai ficar online por uma semana. Uhum. Quem quiser fazer um mirror disso, fique à vontade. Daqui a uma semana essa página não vai mais existir. Porque a gente vai colocar outra coisa. Aí quem acha que é importante guardar exatamente tudo que aconteceu, vai lá e faz um mirror, baixa tudo. Agora só uma. As imagens já trabalhadas e de alguma maneira editadas, que não é essa RAW, não no sentido de formato, mas RAW bruta, essa outra maneira de subir as imagens pode dar conta do quê? Todo mundo na viagem vai ter uma câmera ou na cidade, vai ter um monte de gente registrando coisas o tempo inteiro. Uhum. Isso eu acho já um dado, entendeu? Uhum. O que acontece com essas coisas? Mas não tem como... Duas coisas diferentes. Não, então, mas tudo bem, mas vamos ser realistas. É impossível você convencer todo mundo a, fazer a subir para o seu site, entendeu? Deixa de subirem para onde eles normalmente sobem. E aí, como é que... Aí você fala para ele avisar o que ele fez, para onde ele subiu, o que aconteceu. Se tiver alguma metodologia, pode facilitar isso, porque o cara naquela tentativa de formato, de apresentação só do bruto que está sendo subido, a gente pode acoplar o manual, que seria, olha, se você quiser mandar pra gente, é só mandar o link, não sei onde é, sabe, um manual simplificado. É isso que eu acho que entra no projeto Multigame, entra no que for, porque eles vão precisar mostrar como é que se faz, se eles querem receber algum tipo de material, de alguma forma, você está chamando de manual, ou está chamando de metodologia, ou está chamando de tutorial, mas acho que é mais ou menos a mesma ideia. É isso. Que é como a gente propõe que se trate todo o material de uma maneira que isso constitua uma coisa comum. Sim, facilite. E eu acho que isso pode derivar também numa oficina, se você tinha perguntado lá nisso, também pode derivar numa oficina. Isso eu acho que é uma coisa. A coisa de como a gente vai tratar esse olho, essas câmeras, esse sistema de segurança, as câmeras de segurança, eu acho que é uma outra coisa. Uhum. Uhum. É, são dois. Ah, eu queria levantar uma outra coisa também. Tem muita gente querendo filmar e fazer documentário, gente de fora, assim, tipo, TV, muito isso aqui. Muito TV procurando. Não tem como. Isso aí eles vão ter que ter a minha autorização para usar a minha imagem, coisa do tipo. De repente, a gente pode usar algum poder de barganha nosso, pelo fato de ter um monte de gente no ônibus, para eles liberarem o RAW deles, com as câmeras fodidas deles e coisas pra gente. Eles vão chiar, mas eu achava sensacional. Com uma super iluminação da Globo, uma possibilidade, né? Até a minha entrevista, o cara fala a mesma coisa 20 vezes, mas tem que falar pra minha câmera, né? Isso então, é mas eu não sei isso como fazer isso. Como é que é fazer? Algo novo, interessante? Como pensar esses tipos de chantagem ou barganha que a gente pode usar pra ganhar alguma coisa que não seja simplesmente aparecendo fantástico, que já é uma grande coisa. Agora só vamos pensar a contrapartida disso. O cara vai falar, então não interessa, não. É quanto interessa pra gente a propaganda na imprensa, só pra gente balancear isso aí. Se... Eu acho que não é só isso, é o quanto, é o seguinte, aí eu sou jornalista, certo? Eu, pra poder fazer o meu trabalho de narrar coisas, contar histórias, preciso ter acesso às histórias. Sim, sim. A revista onde eu trabalho é toda Creative Commons e aberta. Se eu trabalhasse na Globo. Então, mas o que é? Se eu trabalhasse na Globo e todas as histórias legais que eu pudesse contar exigissem que eu fizesse com que a Globo liberasse as imagens dela para poderem ser minhas interlocutoras, cara, eu só ia escrever história chata. Entendi isso? Entendi. É claro. Isso pode ser uma maneira de restringir acesso, não é só de não aparecer no Fantástico, não é nem nisso que eu estou pensando. Você restringe o acesso de quem quer produzir narrativas sobre histórias como a nossa, porque a estrutura empresarial, porque para eles, não quer. Não, tudo bem. Entendeu? Ou, só pensando sobre o assunto. Pensando sobre o assunto. O cara fez uma super matéria, excelente, contou uma puta de uma história, ganhou 1000 prêmios. Ele usou uma pequena parte de tudo que ele recolheu, entendeu? Às vezes tem gente que não se importa de doar a parte não usada pela matéria ou alguma coisa, depois de um ano, doar uma coisa isso velha. Isso vai mais na camaradagem do que na. Então, é na camaradagem. Eu acho que é uma coisa que a gente pode sempre propor. Quando o Pedro falou, tá, eu não assino esse contrato, mas eu assino esse, eu achei. Do caralho. Então, agora, eu acho que é uma coisa que a gente pode propor, só que a nossa força de barganha. Eu não sei se é tão grande assim. É verdade. O Pedro Marcum teve uma matéria da Globo, sei lá da onde, da MTV, deram um contrato para ele de autorização de direito de imagem, em que o material, o resultado daquilo, ficaria, era copyright da MTV. Ele disse, tá, a minha parte não, a minha parte é livre. Ele riscou lá, não sei o que ele fez. O Jimmy Wales falou, ele exigiu que... Aquele programa do Roda Viva fosse perdido. Exato. Então isso eu acho que é uma coisa que a gente pode ter como... Você tem no bolso do colete. Não. Qual é o termo de sempre perguntar qual é. A gente tem que saber que se isso for realmente um barganha, o nosso poder é, assim, primeiro, não sair. Segundo, impedir que gente queira contar essa história de uma maneira legal conte. Eu acho que sim, tem várias pessoas que podem contar isso de uma maneira... Legal, e eu acho que quando essas pessoas que não têm muita penetração na grande mídia começarem a fazer nas redes sociais, isso aí vai crescendo naturalmente, né? Até a gente sim ganhar força para barganhar mais. Agora, acho que se a gente, num primeiro momento, já começar cedendo, lá na frente a gente vai ter dificuldade de. Mas cedendo o quê? A gente vai para Juiz. Eu acho assim, a gente vai para Pirituba da Serra. Vamos lá, viagem do busão. A gente vai para Pirituba da Serra, a galera do Multigame lá vai fazer a narrativa desde o documentário, faz o roteiro, descobre que em Jurutiba da Serra, o pessoal da lista, ó, tem isso, tem um vereador corrupto, tem um prefeito não sei o quê, tem não sei o quê. A gente chega com ônibus, chega a rádio comercial de Jurutiba da Serra dizendo, a gente quer dar um problema sobre vocês. Ou chega a coisa da Globo lá, regional, local. Ó, o busão hacker tá lá em Jurutiba da Serra, tá acontecendo isso, eles descobriram isso. A gente não quer? Eu quero. Não, isso aí a gente não tem como impedir. Parte também. Parte do nosso trabalho, exato. Parte do nosso trabalho é divulgar as mensagens. O jornalista ele vai contar o que aconteceu, independente. Alguém da imprensa vai querer contar de alguma forma. Eu acho que a gente tem que manter a posição. Porque é o seguinte, ou então eles inventam, pagam atores, eles montam ônibus e fingem que estão fazendo o que a gente está fazendo. O que procuraram a gente no momento é para acompanhar o processo das primeiras viagens do ônibus.

Legal. E eu acho que quando essas pessoas que não têm muita penetração na grande mídia começarem a fazer nas redes sociais, isso aí vai crescendo naturalmente. Né? Até a gente sim ganhar força para barganhar mais. Agora, acho que se a gente, num primeiro momento, já começar cedendo, lá na frente a gente vai ter dificuldade de. Mas cedeu o quê? A gente vai para Juiz. Eu acho assim. A gente vai para Pirituba da Serra. Vamos lá. Viagem do busão. A gente vai para Pirituba da Serra. A galera do Montigami lá vai fazer a narrativa desse documentário, faz o roteiro, descobre que em Juritiba da Serra o pessoal da lista, ó, tem isso, tem um vereador corrupto, tem um prefeito não sei o quê, tem não sei o quê. A gente chega com ônibus, chega a rádio comercial de Juritiba da Serra dizendo, a gente quer dar um problema sobre vocês. Ou chega a coisa da Globo lá, regional, local. Ó, o busão lá que tá lá em Juritiba da Serra, tá acontecendo isso, eles descobriram isso. A gente não quer? Isso aí a gente não tem como impedir. Parte do também. Nosso trabalho, exato, parte aconteceu. Do nosso trabalho é divulgar as mensagens. O jornalista ele vai contar o que aconteceu, independente. É. Alguém da imprensa vai querer contar de alguma forma. Eu acho que assim, a gente tem que manter a posição. Porque é o seguinte, ou então eles inventam, pagam atores, eles montam ônibus e fingem que estão fazendo o que a gente está fazendo. O que procuraram a gente no momento é para acompanhar o processo das primeiras viagens do ônibus. Né? Aí nessa situação a gente pode negociar. É isso que eu ia dizer. Tem uma coisa que eles querem, eu quero acompanhar a primeira viagem. Porque eles estão querendo acompanhar um caso específico, fazer já abrir um furo e dar, acho que trabalhar nesse esquema. Isso aí, caberia. Aí eu acho que a gente pode. Agora, fazer um termo geral para qualquer imagem, isso vai dar problema. Mas agora, trabalhar nesse caso. A primeira viagem do ônibus, só uma matéria, em qualquer veículo comercial, licenciado em Creative Commons, atribuição e só. Pô, seria fantástico. E as mil equipes que querem na primeira viagem, como a gente acomoda todo mundo? Não vai acomodar, vai fazer carreata. Eles que vão com o carro deles. Só vai de carro. Vai de carreata, mais seguro até. Sério. Vai todo mundo junto. Então, não sei, o que a gente resolveu? Além da parte do vídeo, acho que a gente está esquecendo que tem parte de texto. Tem que textualizar. Uhum. Também tem que colocar áudio nisso daí. Eu acho que podcast no blog seria uma ótima ideia. Acho que seria perfeito. Eu posso tomar conta dessa parte de podcast. Tenho bastante experiência com podcast. Inclusive, a gente tem outros projetos, né, que a gente vai fazer lá na história com podcast político e tal. E a parte de texto eu estava pensando em separar em duas partes. Um diário, que poderia ser para qualquer pessoa que estivesse dentro do ônibus. E um conto de alguma coisa muito estranha, esquisita que aconteceu lá dentro. Tipo, você descobre que pessoa tal, que cidade tal, tem tal coisa que tá errada porque a gente arqueou tal coisa. Enfim, a gente descobre um furo e faz um conto. Eu acho que poderia separar essas duas narrativas de texto em diário e conto. Diário e conto. Agora, diário e conto. Pra viagem. Pra cada dia de viagem, fazer um diário. Seria um post a cada dia de viagem. Agora, o diário acho que é uma tag, porque a gente pode fazer o diário em vídeo, não, diário em texto. Só faz uma categoria lá no blog. Diário, acabou. Que pode ser texto, pode ser foto, pode ser vídeo. Isso melhor ainda, faz um planet. Faz tudo junto. É isso que eu tô achando, que é uma tag. Pode ser. Vai botar o seu ponto de vista no seu próprio blog. Não tem porquê. Aí o Planet agrega, todo mundo que fez um post e cada lugar. Não, na verdade tem o blog do ônibus Hacker e a gente poderia separar assim bem direitinho, a gente separar uma pessoa para escrever o diário e tal. Não, sim. Isso uma pessoa, mas e as pessoas que voluntariamente fizeram o seu diário? Aí a gente coloca e faz uma categoria só para isso. Pode fazer, então, um agregador. Faz um website dentro do. Um agregador, tem que ter um Planet. Que vai de um dia o cara tá esperando no final do dia de escrever, no outro dia o outro cara. É, mas tem plugin do WordPress que ele faz Planet. Ele pega os feeds. Ah, se tem plugin, beleza. Se tem plugin, tá tudo certo. Quase tudo certo. Mas, ou pra áudio, ou pra diversa. Outra discussão. Não, isso tem um pequeno guia também de como que tag você tem que colocar, mas assim, eu acho que envolve de novo, né? Eu acho que o principal é o cara avisar. Meu, eu fiz um post sobre o dia de hoje. Não, então, mas o que eu falo assim, é, talvez no próprio ambiente onde vai ficar isso, a gente faz já um pequeno guia lá de, da tag que ele tem que colocar e qual é o mecanismo que ele tem de fazer. É, que aí, assim, é, o que é legal é, mesmo que a pessoa não tenha entrado em contato com as oficinas, que ele não saiba nada do que está rolando, ele quis escrever sobre a iniciativa, mesmo sem nem estar junto com o hacker, ele tem um guia ali para falar sobre o que ele acha. Ele tem o espaço dele, porque a ideia é essa, todo mundo ter seu espaço no ônibus, né? É. Todo mundo poder falar sobre o ônibus. Então, mas o blog do ônibus hacker não é uma page, assim, tipo, colocar tudo exposto, porque aí 500 mil pessoas escrevem e vai aparecer 500 mil posts, não rola. Então, eu acho que conforme as coisas estão caminhando para uma espécie de edição, e aí que entra uma dificuldade. Então, uma curadoria, uma edição selecionada, com que critérios, né? É, a gente talvez tenha áreas de material bruto, seja de texto ou de formato, área de texto, e aí em algum lugar pode haver algum tipo de edição, que não sei, a gente pode pensar uma edição ou uma ferramenta de ranqueamento, por curtida vida, por estrelinha, alguma coisa assim. Eu nunca fiz isso desse jeito colaborativo. Comumente, você chama os editores. Não, a edição é... Não, você chamou um nome aí, uma tecnologia. Thumbs up, aí eu falo... Thumbs up, então. E aí, não sei como é que poderia ser, mas eu não sei. A gente está juntando tanto material, quer dizer, eu acho que vai juntar tanto material, que em algum momento vai ter que haver... Eu acho, na verdade, que texto não vai juntar muito, não. Acho que vai juntar mais foto e vídeo. E foto e vídeo dá pra dar um jeito. Se você botar no Twitter na categoria texto, aí aumenta um pouco, né? Aí aumenta bastante. É. Mas eu acho que fica legal separar o texto do blog, assim, colocar um redator pro diário. Depende, né? Tem que ver uma pessoa que realmente pagou pra estar lá dentro do ônibus. E uma pessoa pra escrever conto, caso tenha algum furo, alguma coisa. E o podcast, eu acho que seria muito legal. Tá, e ficção? Ficção seria parte do conto, a gente pode transformar aquele furo numa ficção. Acho que seria isso legal. Tá, sabe? Então acho que você tá pensando numa coisa que diário é mais um documental. Isso. E o conto pode ser ficção, pode ser documental, isso. Depende da... Isso, o conto é mais divertido de ler e o diário é mais para saber realmente como foi o negócio. Beleza. Será que não tem um... Porque agora já misturamos bastante com a parte de tractanas e infraestrutura. Para misturar com a parte de sustentabilidade, tem alguma coisa que o fato da gente ter esse puta ferramental no ônibus dá pra gente ganhar grana? Alugar para alguém filmar um filme lá, tá. Alguma coisa assim? Aí que tá. A gente falou com o Pedro falou, se a gente pegar parceria ou patrocínio... Não vai pegar patrocínio. Fala assim, meu, tem uma rede no nosso ônibus, a gente aluga. Meu, nós temos XXX lentes. A gente aluga e ganha grana mesmo, para pagar a gasolina. É uma discussão mais para ver com o Pedro. É, porque até agora ainda não inclui esse projeto para ganhar grana com as viagens. Eu acho interessante ele ficar sabendo disso, porque... É uma ideia que pode ser. Ele já pegou com a gente, porque a gente tem umas ideias assim. Não, ele vai brigar com um monte de gente. O negócio, não, o problema é, dele... O ônibus tem que se pagar. A gente não tem que se pagar. Não, é que já. Não pode perder. Essa discussão ainda não teve de fazer discussão. Você está levantando um tópico a mais. Não, mas a gente não pode colocar no cadastro cada viagem que a gente faz para pegar gasolina. A gente tem que ter grana. Vamos só o seguinte, vamos tentar fechar o que a gente resolveu de narrativa. Beleza. Né? Então, bom, me ajuda aí. Tem uma última coisa só. Até onde eu vi. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. A gente tem que... Só para fechar aquela discussão sobre a TV, acho que tem uma margem de negociação que vocês já falaram, e tem uma coisa que eu estava pensando, que é a gente já formular um termo nosso, do que seria interessante, não impondo, mas assim, que tipo de coisa... a gente propõe. Assim que a gente pensa. Se não rolar... Existe sempre a possibilidade da gente registrar e deixar no servidor fora do Brasil. E aí, quem quiser fazer documentário, depois pega autorização, enfim, como mas assim, é a gente só... registrar o que a TV está gravando. É, exatamente. A gente, com a nossa câmera. Se acontece... isso eu faço direto. Na entrevista da MTV, eu gravei o que o Pedro estava falando. Então, é exatamente isso. Tudo bem, eles não autorizaram, eles não aceitaram a nossa proposta. Mas a gente hackeou. A gente vai guardar e vai deixar por fora do Brasil. E aí, assim, lógico, se for fazer algum produto comercial, documentário, ele vai ter que pedir autorização. O cara tá filmando lá na hora de estar filmando junto. Não, mas e se o cara que tá lá com a, com os botes de iluminação da Globo? É pior a voz do. A voz do jornalista só. Tipo, se aparecer o jornalista, que seria o problema, né? É que eu acho que esse registro que você está falando, que é um registro duplo, né? Que eu vejo isso como registro e o making-off do registro. É. É, o making-off vai acontecer naturalmente, assim, com o cara autorizando ou não. Mas, assim, se ele. Não, não quero saber disso, eu trabalho numa. Tudo bem, mas você também não vai fazer o making-off da gente também. Não, o que eu digo. Não, assim, a gente vai fazer o making-off deles. É, pra gente. É, a nossa. Você não tá aceitando a nossa proposta? Beleza, mas a gente vai registrar isso, vai ficar fora do Brasil, vai ficar em algum lugar onde as pessoas vão ter acesso pra reutilizar. Como é que vai ser isso? Você vai querer processar alguém depois? Esse é um problema seu, mas vai ficar lá registrado. Descobri quem foi que. É só isso, eu quero. Só para finalizar aquela parte, mas vamos encaminhar assim. Agora o que a gente fechou foi, de vídeos que eu vi aqui, vai ter a parte de documentários, que está bem separado da parte do Big Brother Street View. Mas que eles vão. Eu tava pensando em deixar as imagens dos vídeos abertos para, sei lá, quem estiver no Big Brother Street View vai poder pegar as imagens do Big Brother Street View e usar no documentário. Acho que isso é uma coisa. Tem uma diferença da câmera pra dentro e da câmera pra fora, isso. Né? A câmera pra dentro tem que passar. A câmera pra fora, acho que ninguém vê problema em ter uma câmera pra fora ali que não precisa estar gravando o tempo todo. Mas peraí, um passo atrás, a gente precisa de uma estrutura que vai registrar em tempo real, disponibilizar na web e quando a gente quiser vai gravar. Vai gravar, vai guardar. Isso. Então isso é uma proposta prática. E aí, se ela vai apontar pra dentro e vai apontar pra fora, quando a gente tiver com primeira proposta, você consegue ver essa coisa nessa câmera? Cara, eu posso pesquisar, mas assim, eu precisaria que alguém mais de programação full conseguisse dar uma olhada pra saber o que é hackeável, o que não é. Se tiver complicado, põe o webcam. Qual que é o seu, né? Fabrício, fmuriana@gmail.com. O webcam é a quartagem. A gente vai... Mas a câmera de segurança, ela gera... Propriamente. Não, não é isso. As imagens não são HD, não são nada. Então, sinal, são mais leves. O sinal é RCA. O sinal é daquele cabinho amarelo. É exatamente. Aí você tem que ter ligar alguma coisa para poder capturar aquela imagem para lá e. Exato. Só que você tem sistemas que são só para visualização, você tem sistemas que são para visualização e gravação do que está ali. Tem todo tipo. E tem umas câmeras de segurança que são muito legais se a gente conseguisse hackear. Que é basicamente câmera que vira, volta, vem zoom. Tem uma câmera de IP, né? É, câmera de IP também, que ele tava comentando. Nem caminhar nada, só tem. Tem câmera que você controla remotamente, né? Que você consegue conectar em qualquer câmera também e ela se torna uma câmera de IP, que é ele converte para IP, que é bem legal também. Mas assim, é uma infinidade, eu tô te falando porque eu já pesquisei um ano para essa porra, mas era só com textura de imagem. E eu não consigo dizer que eu manjo disso. A gente pode pedir ajuda. Tem muita coisa de balada de própria. Se você conseguir contar quais são os problemas e aonde você bate, a gente pede ajuda. Vou listar. Pede ajuda na lista, pede ajuda pro pessoal do Garoa, que vai adorar fazer isso. Fechou. Okay. E a parte agora de textos, fechou contos e diários, seriam duas categorias de podcast. E o podcast na parte de áudio. E um agregador. E o agregador para o pessoal. O agregador dos feeds. Qual é o nome do plugin? É Planet. O nome do plugin é o Tiller Planet. Que é o sistema de Planet. O Planet de. O site do que eu uso no blog, no site meu, eu já chamo Feedalizer. Alguma coisa assim. Syndicate, não sei o quê. Tem vários. Pra ver um melhorzinho e tal. Agora, só uma coisa: tem uma solução para textos, outra solução para vídeo? Porque texto tem menos, assim? Porque texto tem uma coisa legal, gente. Eu acho que a opção é aqui, uma garantia. Só fazer um post por dia. DLP, preocupação. Não, é garantia que exista. Sabe o esquema de ter muito vídeo. Não, o que é o DLP? O DLP é aquela coisa que pode colocar um vídeo. Ah, você põe um tema, isso, exatamente. Uma garantia. Não, ok, mas é como narrativa, né? Não como documentação. É uma garantia pelo multigame. É assim que eu acho que você. Marca, digamos, sei lá, você Poderia ter um vídeo mensal. No caso de você segue o Twitter, você pode pegar... Não, mas como isso aplica no vídeo? Eu conheço o conceito do Twitter. Mas no vídeo eu não sei, mas por exemplo, você pode pulsar a ideia dele, pra compor com posts e vídeos de que várias pessoas postaram naquele dia. Mas para isso o vídeo precisa ter metadado, entendeu? Certo. O Daily Paper só funciona para texto, porque